virando o volante antes que seja tarde. Vida em velocidade, um trago no cush, deixa calmo, rua vazia. Ninguém é salvo, né? Foco no alvo, negócio da parte, só veneno que faz do sangue gelo. Pesadelo pra quem não sabe pelo que corre. Pesando no verso e sabendo pisar onde chega. Holofote pra quem quer hip hop, droga forte pra quem quer rap. Outra dose, pouco me fode o que eles falam. Boom bap, nova era, minha firma acelera. Mais um pra quebrar, bancar minha febre. É fazer dessa track um clássico, faz assim. Sem rap placebo pra ter no futuro próximo. Máximo, o próximo passo é fazer ser fácil. Eu quero mais pros nossos e copos pro ar. Foda-se o mundo, ouro no beat, eu sou sirenes lá. Fora nova era, agora os grave treme. Temos munição de sobra, sem trava, segue em frente, vai. Orgulho no que eu faço, humildade em nosso laço. E a nossa força ultrapassa as barreiras, pouco espaço. Gigantes de aço é a nossa mente, continua sendo a mais verdadeira. Orgulho no que eu faço, humildade em nosso laço. E a nossa força ultrapassa as barreiras, pouco espaço. Gigantes de aço é a nossa mente, continua sendo a mais verdadeira por nós mesmos. É várias coisas acontecendo que tu quer que aqui tá tendo. Então vai segurando, vai vendo que aqui tá mó veneno. Enquanto dá pra comprar o tempo que eu tô merecendo, dá quanto pra no fim dizer que eu tô desmerecendo. É boom bap, style class, ritmo mesmo. Vai te sabotar, Grandmaster Flash, Underground, Golden Age Rap. 10 hacks, 10 tracks, linhas não limitam-me. Minhas linhas levitam-me, minhas linhas explicam-me. Dedicou-me a tanta não dizer que te come. Resposta pra tua proposta, afirmação não faz mais homem. Acordados desde antes de ontem, firmando uma história viva. Fumando sativa, me sinto bem homem. Sombem, totalmente fora do alcance e controle. Grampei o telefone, eu roubo a brisa do momento. Tu quer que aqui tá tendo, porque aqui tá mó veneno. Afirmo RDP crew, que é tudo que eu tenho. Orgulho no que eu faço, humildade em nosso laço. E a nossa força ultrapassa as barreiras, pouco espaço. Gigantes de aço é a nossa mente, continua sendo a mais verdadeira. Orgulho no que eu faço, humildade em nosso laço. E a nossa força ultrapassa as barreiras, pouco espaço. Gigantes de aço é a nossa mente, continua sendo a mais verdadeira por nós mesmos.